Dia 5. O dia da versatilidade. O nativo do dia 5 é dotado de notáveis poderes psíquicos e deve aprender a confiar em seus pressentimentos e intuições. Com uma imaginação fértil, torna-se um intelectual versátil, sempre interessado em tudo e com sede de conhecimento. Atrai e sente-se atraído pelo sexo oposto, mas precisa aprender a lidar com essa energia e cultivar um tipo mais elevado de relacionamentos e amizades. Existe a possibilidade de casar-se cedo para buscar estabilidade, mas pode ser um par difícil, pois ama sua liberdade e se sente sufocado com qualquer tipo de disciplina rígida. Para que um relacionamento funcione, o ideal é encontrar um parceiro que também aprecie a liberdade, a vida ativa e as viagens. Muitas vezes, sente-se atraído por várias pessoas ao mesmo tempo, o que pode gerar conflitos internos e sentimentos de culpa. Precisa aprender a diferenciar amizade, afeto e desejo, sem confundir um sentimento com outro. Por natureza, é inconstante e volúvel. Para evitar problemas, deve manter-se fiel a si mesmo e aos seus princípios. Ficar parado não é algo que lhe agrada. Por isso, busca formas até mesmo exóticas de ganhar dinheiro ou de se realizar. Não teme correr riscos. Apreciador da vida social, faz amizades com facilidade. Mas, quando perde o interesse, simplesmente se afasta e busca novas conexões em outros ambientes. Tem uma forte tendência para a teimosia. Quando quer algo, não descansa até conseguir. É importante assumir a liderança, pois tem a capacidade de exercer essa posição com segurança e tranquilidade. Possui uma inteligência privilegiada, que facilita o aprendizado de múltiplos conhecimentos e aptidões. Seu maior desafio está no impulso por mudanças constantes. Tende a experimentar coisas novas com frequência, mas nem sempre tem paciência para esperar os resultados no devido tempo. Se tomar a decisão de buscar o sucesso com consistência e aprender a esperar, perceberá que tem notáveis qualidades de vencedor. Para ser bem-sucedido, o ideal é trabalhar com negócios ou em empresas que passem por transformações a cada 5 anos. Caso contrário, pode acabar perdendo o interesse e seus rendimentos podem diminuir. Se não souber controlar suas emoções, as frustrações e contrariedades podem levá-lo à prostração nervosa, insônia e, dependendo da intensidade, até mesmo a problemas mais sérios, como paralisia ou derrames. O nascido neste dia é divertido, alegre, ousado e amante da liberdade. Vive constantemente em busca de dinheiro, muitas vezes de maneiras inusitadas, sem medo de correr riscos. Gosta de estudar e adquirir conhecimento, pois sabe que isso facilita sua jornada rumo aos objetivos. Além disso, viajar por diversão, estudo ou para satisfazer o próprio ego faz parte de sua personalidade. Tem uma natureza obstinada e não descansa enquanto não consegue atingir seus objetivos. No entanto, sua impaciência e impulsividade podem levá-lo a usar métodos pouco convencionais ou até prejudicar outras pessoas para alcançar o que deseja. Gosta de estar em contato com o público, preferencialmente sendo o centro das atenções. No trabalho, sente-se melhor em ocupações que envolvam interação com pessoas e que lhe permitam agir e se expressar livremente. As frustrações, principalmente no campo profissional, podem afetar seu equilíbrio emocional. Quando vê seus planos atrapalhados, pode sofrer insônia, desenvolver distúrbios psicológicos e perder o controle emocional, em alguns casos, chegando até a explosões de violência. No entanto, quando motivado ou incentivado, consegue resultados fantásticos no trabalho, pois possui grande capacidade de discernimento, amplos conhecimentos e um profundo prazer em realizar o que ama. Seu lado mais instável e libertino, porém, pode levá-lo a ter muitos começos e poucos fins. No amor, raramente é bem-sucedido em relacionamentos longos, trocando de parceiro várias vezes ao longo da vida. Ainda assim, tem um talento natural para encantar as pessoas com seu otimismo e generosidade. Precisa apenas tomar cuidado para não se tornar excessivamente autoritário com aqueles que ama. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 5, o segredo do sucesso está na disciplina, no equilíbrio e no direcionamento da energia. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Sujeite. Domine sua necessidade de mudança. Você adora a novidade, mas precisa aprender a dar continuidade aos seus projetos. Não abandone o que começou antes de colher os resultados. 2. Use seu carisma com inteligência. Sua energia e magnetismo natural fazem com que as pessoas gostem de estar ao seu lado. Use isso para construir conexões sólidas e de longo prazo. 3. Controle sua impulsividade. O desejo por liberdade e aventura é essencial para sua felicidade. Mas, sem um certo grau de estabilidade, você pode se perder. Equilibre ousadia com estratégia. Agora, a questão é, você está pronto para transformar sua sede por aventura em conquistas reais, sem se perder?